óculos de cartola. Eu vou de aba reta, calça larga e tênis bola, com a camisa do meu time, o ideal de Luther King. Com orgulho no meu peito pra dizer I have a dream. Eu vou de verde e amarelo, com a cor da pátria amada, como Edmund parceiro. Pro rap só de toalha eu vou me vestir com a resistência de zumbi, os dreads de Bob Marley, as luvas de Mohamed Ali. Eu vou com vulgo e codinome, com tudo no meu nome. Eu vou de Rastafari Black nos punhos, com microfone. Não se vista de style se tua atitude some. Já vi homem fazer roupa e nunca roupa fazer homem. Eu vou com speed, eu vou com a cor de seu convite. Eu vou construir com Deus e desconstruir com Nietzsche. Eu vou de luta, de rua, de maioria justa, mas nunca irei vestido de verdade absoluta. Eu vou de moda, de viola, bater o dedo de prosa. Eu vou cantando a vida e o amor que eu canto agora. E se Noel vai de rosa, a pergunta não se cala: com que roupa que tu vai quando for sair de casa? Você me convidou.